del Cordero, fue inmortal. Santo, santo, Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre. Ao eu fico a ouvir teu nome, Jesus. Teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, te adorarei.